sempre trilhando o próprio caminho. Um homem buscando sozinho, escrevendo o próprio destino. Nasceu uma busca agora, vem. Sempre trilhando o próprio caminho. Um homem buscando sozinho, escrevendo o destino. Busca agora, não existe. Nada vai te fazer desfocar. Nada vai te fazer recuar. Arma carregada pronta pra tirar. Milianos terminando está. Sempre pronto pra decolar. Eles querem te aprisionar. Lembra da pedreira, certeza do bicho. Caixa sonzeira, esse era o crime. De rua em rua, no fleco arrumado. O bumbo batia na leste, sul e norte. Em 2006 lancei minha baby. Em meio ao caos lancei minha baby. Vendi tanto que perdi os números. Pra matemática refleti os números. Vamos falar de negócios, é isso. Isso vicia mais que obviedade disso. O crioulo disse nunca largue isso. É o rap com bebe, bate o compromisso. Na trilha estreita causa o rebuliço. Inimigos na fala não falaram comigo. Um foco inabalável, nunca desisto. Na corda bamba, fora dos trilhos. Sempre trilhando o próprio caminho. Um homem buscando sozinho, escrevendo o próprio destino. Na selva busca a glória viva. Sempre trilhando o próprio caminho. Um homem buscando sozinho, escrevendo o próprio destino. Na selva busca a glória viva. Sempre trilhando o próprio caminho. Um homem buscando sozinho, escrevendo o destino. Busca a glória, não existe. Nada vai te fazer desfocar. Nada vai te fazer recuar. Arma carregada pronta pra tirar. Milianos tá brigando está. Sempre pronto pra decolar. Eles querem.